já que vai, não deixe de ir a qualquer distância que o pensamento levar. Eu estarei aqui esperando. Que vai, não deixe de ir a qualquer distância que o pensamento levar. Eu estarei aqui esperando sem desesperar. Eu estarei aqui esperando sem desesperar. Gigante.